portaria estabilizado, voo 9648. Tripo 5491, desce para 3.000 pés, ajeixando a 0111. 3.000, 1011, 5491. Zero quatro, já passa no farol de Itapuã. Salvador, Oxené 6314, boa tarde, está tudo. Oxené 6314, boa tarde, autorizado pouso visto no zero, vento no 20 graus, 12, nossa, ajuste 1011. Meu pouso, pistão no zero, ajuste no zero, no número 3. Salvador, boa tarde, eu vou 1396, passando 190, descida para 150, restrito. Vou 1396, desce para nível de voo 050, na Projeta. 050, descendo para o aqui. Itap. Confirme o tráfego que eu tinha chamado o solo para cópia, por favor. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4065 com a novembro, solicita 360 para Campinas, pronto para quatro. Autorizado Campinas, 360, via Pesolo no meia, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5553 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Campinas no 360, via Upper Zulu 16, saindo da El Leda Bridge, curva direita após decolagem, aciona 5553, controle 1935, 4065. Correto, chama para pushback acionamento 4065. Chamará. Fala, trepê, 5241. 5241 para Montes Claros, está pronto para cópia? Pronto, copia. Está autorizado Montes Claros, nível de voo 200, a subida será árvore após árvore direto Vitória da Conquista. O código transponder é o 5003 e o controle 1935. 1648. 1648, chama a torre 118 desse momento. 1868, 1648 da Gol. Correto, chama para puxar acionamento. Tarde, voo 9648, final X-ray, é distante. Ah, Azul 4462, prossegue para Mari, descendo para 3 mil pés, ajuste na 011. Gol na 396, desce para 2 mil pés, ajuste na 011, livre de restrições de altitude. Para 2.001, livre 3.3.9.3.9.3. Tipo 5.4.9.1, desce para 2.000 pés, ajuste na 0.1.1, livre LS, reposto estabilizado. Pensando para 2.000, livre LS 5.4.9.1. Controle, batalha, bom 8.0.7. 8.0.7, chegada Ponf, desce para 4.000 pés, ajuste 1 a 0.1.1. 4.000 na Ponf, na 0.1.1, 8.0.7. Rapaz 04, chama a torre 118, decimal 6. Torre Salvador, eu acho que 04. Arpia 04, prossiga. 04, passou o farol de Sabão. Tem intenções de ingresso no circuito de tráfego para a cabeceira 17. Ok, mantenha a linha do litoral, vai efetuar o circuito padrão para o 17. Reporte para o cruzamento do eixo da 17. Mantendo via litoral para o circuito padrão da 17, reportará o cruzamento do eixo da 10, arco 04. Na 3192, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Arpia 04, mantenha-se paralela à pista 10. Informa o tráfego agora para pouso na 10, 737 aproximadamente, 3 milhas para cabeceira 10. 2 milhas confirmadas. Ciente, se mantém paralelo ao eixo da pista 10, Arpia 04. 500 pés sobre o terreno. Arpia 04, autorizado perna do vento da pista 17. Autorizado o cruzamento do eixo da 10. Autorizado o cruzamento do eixo da 10, tomando perna do vento para 17, o Arpia 04. Positivo. Channel 6321. 6321, prossiga. 380, Brasília. Eu tenho 320 aprovado. Aceita ou aguarda a recoordenação? Não, aceito 320. Autorizado Brasília, 320, via peso Luno 7. Subida Arbor, após a Arbor Elefa, primeira curva à direita após a decolagem. 5097 ao código, 1935 ao controle. 320 aprovado, decola na Arbor Elefa, primeira curva à direita. A peso Luno 7, aciona 5107, o controle 1935, 6321. Só confirma no código 5017. 5017, sim. Correto, já para posicionar. E mantém a perna do vento, aguarde para girar a base pela esquerda. Arpia 04. Aguardará para girar a base, o Arpia 04. Autorizado Aracaju 190, via Golf 677. Linda para Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5026 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 90 Golf 577 para Aracaju. Então, da 10 com pula curva esquerda após o controle 1935, 5026 é o transponder, sai da Pucaracaju 627. Correto, chama para puxar sonar. Camarão. Gol 148, Bom Solo, Salvador. Salvador, Bom Solo, 148, Livrou na Cintura. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Bom Solo, 148. Salvador, Azul 4065, posição 8, pushback e acionamento. No 8, autorizado, chanfrei neste táxi. Tamara. Até 04, final da 17, aproxima para o través da interseção Oscar. Afirmativo, reporte no solo controlado para prosseguir o táxi. Reportará no solo controlado, Até 04. Trip 5491, tem autorizado pouso pisto no zero, vento no 30 graus, no 0 nosso, ajuste no 0 nono. Ok, 130. Considero solo aos 24, estacionar livre frequência, Arte 04. 3155, está autorizado Guarulhos 340, via Pêsulo 44. A subida será da Leda Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5021, 5021. E o controle em 119, decimal 35. Da 3056, autorizado Guarulhos 340, Pêsulo 44. Decola da Leda. E deve decolar da 10, curva direita, transporte 5021, no controle 119-35. Tá autorizado, direto do Nago 1807. Boa, Duna, Gol 1807. 3192, redução para 2209. Como vai repetir por 3192? Redução para 2209, então 3192. 2203, Ju, confirme, a 500, vai a 500 pés, vem a linha do litoral para Caju. Ok, está autorizado então Salvador Aracaju, a 500 pés, vai manter a linha do litoral no corredor forte, 0271 é o código, 1935 é o controle. Então, 500 pés via litoral para Caju, corredor forte, 0271 é o controle. 19... 119, decimal 35. 119. November, Golf Alpha, cotejamento correto, me confirme PLB. Bordo 4 horas de autonomia, agora na temperatura. November, Golf Alpha, me confirme PLB. 2 no PLB. 2 no PLB. Acionamento, táxi, a decolagem vai chamar agora a torre em 18, meia dúzia, o November, Golf Alpha. Trip 5491, táxi autorizado, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, Solo, Azul 4065 pro táxi. 210 para 2000 pés, o Rio na 09. 2000 na 09, 4499. Grosso 50 por 40, Gol 1807. Gol 1807, desce para 2000 pés, ajuste na 019. 2000 na 019. Gol 1396 no localizador. Gol 1396, completa aproximação, torre 118, décimo meio. Torre 1186, Gol 1396. Azul 4462, livre LS, reporte estabilizado. Azul 4462, livre LS, reporte estabilizado. BLS, vou chamar estabilizado, 4492. Contagem de Golfo na 396. Golfo 396, continua sua aproximação, cheque trem de pouso. Ok, ainda está em cima. 207, recepção para 1909. Reduzindo 190, 107. Tá 3192, desce a 3000 pés, ajuste na 0112009. 3109, 001, 3102. E aí, passa, Simbra, no trem embaixado, travado, pista vista. Burro no 396, tráfico avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus com 129, Kenegal no 011. Gente, pouso autorizado, burro no 396. Direcionar reporte para o táxi, novembro Golfo Alfa. 4462. Poderia confirmar 4462, chegou em tempo cortado. Chama a torre 118, decimal 6, azul 4462. Prossiga. É o Dael Lede Leos. Oi, Salvador, 4462, 2 milhas de externo, visual. Azul 4462, continua sua aproximação, aguarde de pista livre. Cheque trem de pouso. Gente, o 4462 aguardando, trem de pouso ainda está em cima. Frente, posto, trem de pouso, baixar de travado. Gente. Negativa, a subida será da El, Leda, após Leda e Leos. O código 5571 e o controle em 119, decimal 35. Correto, senhor, para posicionar. O limite pela direita, chame solo, frequência no 21, decimal 9. Está no 209, boa na 396. 1396, está liberando a pista? Anda para mim, boa na 396. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, boa na 396. 4462, baixar o trabalho. Azul 4462, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus com 10 nós, Kenegal no 011. Gente, livre pouso na 10, 4462. Vai seguir trato posição 12 horas, Boeing 728 da Gol, 150 de graus. Gente, na 312. É 37, um minutinho, cópia. 3192, extra 2000 pés, ajuste na 091. 2011, 3192. Beleza, 1807, com cabo aviso. 1807, completa aproximação, torre 118, decimal 6. Boa tarde. São 312, livre LS, reporta estabilizado, iniciando redução para aproximação. Cruzado 200, campo estabilizado 3192. E manter. Ali mantém, custo no zero, quarta noite. Indivíduo Juliette, eu trazer o táxi, reporte para ingresso na 17. Torre Salvador, boa tarde, bom 807. Por 807, continua essa aproximação, aguarde pista livre, cheque frente pouso. 4462 no solo 834, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 219. Golf Alpha, prossiga. Dois azul e pronto. Quatro, quatro, meia, dois. Prossiga Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha da Juliette, quatro, quatro. Tango, Vitor e Juliette, prezado, ingressando 7, aposte pronto para decolagem. Opa, Romeu, Romeu, fica bravo, mantenha-se em condições visuais via corredores. Lambra Golf Alpha, na escuta? Prefeito. Tem condições de iniciar seu táxi até a próxima interseção Kilo? Prefeito. Pode prosseguir até a interseção Kilo aguardando instruções para decolar, ok? Prossiga o táxi inicialmente até a posição Kilo. Até a posição Kilo aguardando. Eco Índia 90, do Grave para a Bata, chame a torre 18.6. 9.9. Volta livre 910, Golf 807. Ah, antes da Juliette, no 4462. Portão 3, azul 4462, estabilizado em ingresso. Parte do portão 3. Exato, portão 3. Salvador, aqui, uma previsão para a produção da cidade. Salvador, aqui, Elos, 240, decola a pista 10, direita. Dael Leda e Leos, 119 decimal 35-5007. É Dael. 360 Dael. Meia 327, chame pronto, puxa acionamento. Solo, tá 3055, pushback acionamento, portão 9. Portão 9, autorizado, chame táxi, 3155. Vou chamar para o táxi, tá 3155. 19, gol 907. Oi, Salvador, boa tarde, 3192, final 10, baixado e travado. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 3192. Nada. Solo Salvador, gol 807, levou na eco. Gol 807, mantenha a posição antes daquilo. Antes daquilo, gol 807. Tá autorizado, prosseguiu. Gol 807, até antes da Juliette. Até antes da Juliette e antes do helicóptero, gol 807. Mas mantém a posição, November, Golf Alpha. Vitor India Juliette, decolou os 37, corredora Axé, controle em 119.35, Vitor India Juliette. 119.35, corredora Axé, Vitor India Juliette. 3192, tem pouso autorizado no 0140 graus, 109. Livre pouso 10, 3192. Papatango, Vitor e a Juliette, mantenha-se em condições visuais, direto Cairo. Vitor 025 para o Vitor e a Juliette, direto Cairo. Vitor 2500, direto Cairo, Vitor e a Juliette. Vitor e a Cairo, Vitor e a Juliette. Autorizado, reporte livrando a pista na Havana. Havana Golf Alpha. Seguindo a Taxiway Alpha, sobrevoando a Taxiway Alpha, reporte lá através da 28 November Golf Alpha, o vento 130 com 09. Então, decolando a Alpha, com curva aqui. Seguindo a Alpha, inicialmente, em direção à cabeceira 28. Alpha, direção 28, 3192, seu Solos 39, livrando a direita, mantenha a posição, observe helicóptero sobrevoando a Taxiway Alpha, tá 3192. Livre observando o helicóptero 7319. Ok, cedendo passagem ao tráfego, após a passagem do helicóptero, transfere para o solo 1219 para a continuidade do táxi 3192. Gente, após a passagem do tráfego, 219 com o solo 7319. Checo de novembro. Autoriza da presente decolar e cruzar para não interferir com o carro? Autorizo, evite sobrevoo da aeronave no solo. Está quente, então. Novembro agora. Na 3217, 10 para 2 mil pés, ajuste na 011. Livrou na escuta. 3192, reporte antes da taxa Juliette. Reporte antes da Juliette, 3192. Solo Salvador, o trip 5241, tá no pátio 3, para puxa estacionamento. Trip 5241, para puxa. Afirma. Autorizado no pátio 3, chame taxa. Já vai chamar a taxa, 5241. Alfa decolado com cruz de Aracaju. Papa Romeo November Golf Alfa, mantenha-se em condições visuais. Cira de Aracaju, reporta 20 milhas afastado. Reporta na 20 para o Golf Alfa. A 3155 acionado, pronto para o táxi, 155 a bordo, alterna Galeão, está com 4 horas e 5 de autonomia. Pátio Índia, 18.6 no ponto de espera, 1.011 o ajuste, até o ponto de espera está autorizado, via Índia. Pátio Índia, até o ponto de espera, no... lá no torre 118.6, obrigado. Desce para 3 mil pés, ajuste na 011. 011 para 3 mil pés, 5729.